presença eu quero sentir. O teu fogo, Deus, eu quero ver arder em mim. A tua glória eu quero ver manifestar. Desça, Santo Espírito, aqui neste lugar. A minha vida é tua, vem em mim morar. E derrama brasas vivas tiradas do altar. Oh, vem de novo. Desça como fogo, como em Pentecostes, desça como fogo. De novo, Santo Espírito vem como vento impetuoso. Santo Espírito vem como vento impetuoso. Vem, Espírito de Deus, e enche este lugar. Oh. Aviva-nos, Senhor, com brasas no altar. A tua real presença eu quero sentir. O teu fogo, Deus, eu quero ver agir em mim. A tua glória eu quero ver manifestar. Desça, Santo Espírito, aqui neste lugar. A minha vida é tua, vem em mim morar. E derrama brasas vivas tiradas do altar. Como vento.